Und nun die Fassung mit Pausen zum Nachsprechen. Versuchen Sie auch, die Satzmelodie in den Frage- und den Ausrufesätzen nachzuahmen. Что? Está? É o Carlos? Sim, quem fala? Sou eu, a Graça. Olá. Olá, onde estás? Estou em Vila Moura, no Algarve. Estou na praia. Ah, como está o tempo aí? Está sol? O tempo está bom. Está sol e está calor. Pois, em Lisboa está a chover. Está vento.